Os agricultores familiares de Santa Helena contarão com atendimento de 6 técnicos do Instituto Emater, através do projeto voltado principalmente à agricultura familiar. A assistência será dirigida à produção de grãos, aleicultura, piscicultura, fruticultura, produção de leite e assistência nas áreas de economia ambiental e produtiva, segundo fontes da Emater. O projeto terá duração de 3 anos. Segundo o chefe regional da Emater de Toledo, Ivan Halpe, haverá grande intensificação na assistência técnica, tendo em vista que até agora Santa Helena contava com atendimento apenas de um engenheiro agrônomo. E a partir da implantação do projeto passa a ter o serviço de 6 técnicos em áreas específicas. A administração municipal de Santa Helena participa de parceria com a Emater através da cedência de 3 funcionários, que auxiliam no atendimento e na manutenção dos trabalhos na unidade de atendimento, o que faz parte de um dos projetos de incentivo à produção familiar. Além disso, os profissionais do Instituto desenvolverão as atividades em consonância com os projetos da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento. Ações com planejamento de propriedades e planejamento comunitário serão contemplados e serão potencializados projetos e políticas públicas voltados a produtores familiares, com acesso aos programas do governo na busca de recursos para investimento nas propriedades. Os resultados serão medidos a cada ano e ao final de cada período serão concluídos estudos e analisados os dados a respeito dos benefícios proporcionados aos produtores selecionados. Os interessados em receber assistência podem dirigir-se ao escritório da Emater para manifestar a solicitação dos serviços. Este tipo de atendimento é possível a partir de uma parceria que envolve o governo federal, através do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o governo do estado por intermédio da Emater e a administração municipal. Dos 399 municípios do Paraná, 63 foram escolhidos para receber os incentivos, dentre eles Santa Helena. Marjorie Colombari para a CBN Foz.